Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Que alegria, Mades, mais uma vez estar aqui com vocês no nosso terreiro de discussões e polimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura, encontros e redes. E para você que já está há um tempo aqui colando com a gente, você sabe que eu sou Joyce, da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui com as minhas parceiras, Tati e Fafi. Dê um salve aí, meninas. Salve, eu sou Fafi Prado, convidando vocês para mais uma roda com a gente. Pega seu cafezinho, pega seu chazinho e vem pra cá. Alô, alô, W Brasil, Tatiane Damasceno aqui, já peguei meu cafezinho, Fafi, e bora pra mais um bate-papo, mais uma roda de conversa. Salve, galera! E hoje aqui com a gente também, nesse nosso terreiro de discussões e bulimentos, para tomar esse cafezinho, Natália Grilo, que é pesquisadora das culturas negro-africanas e atua como produtora e educadora, desenvolvendo e realizando atividades para adultos e crianças em todo o Brasil, idealizadora dos projetos AIO, Encontro Negro de Tradição Oral, Festival Instrumental Mulambo, Jazz Agrário, Música e História e Elegba Oyá, também é sócia na produtora de animação Estúdio Roncó. Lançou recentemente a revista De Cheiro, publicação online que dissemina conhecimentos acerca das culturas tradicionais africanas. Dê o seu salve aí, maravilhosa Natália Grilo. Oi, oi, família. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E hoje falaremos sobre um tema que a primeira vez quando eu escutei a partir da Natália Grilo com a Asa Ingelli, né, numa conversa que elas estiveram lá no canal da Asa. Gente, eu fiquei tão apaixonada que eu falei, é muito importante a gente saber quem são essas figuras, essas pessoas espetaculares. Enfim, roda a vinheta, querido príncipe. Quem são os Jelly? E amada Natália, é assim, eu acho que a gente, para dar aqui o start da nossa gira no nosso terreiro de discussões e bulimentos, nesse nosso cafezinho aqui, a gente tem que começar falando quem são os DJs, trazendo, né, presentificando, invocando aqui, né, quem são esses contadores de histórias espetaculares. É com você, amada, a gente começa por aí. Bom, os DJs são os grandes sacerdotes da palavra, dentro da tradição Malinké, que fica ali na África Oeste, né? Mas a gente precisa entender que esses sacerdotes da palavra, eles existem em todas as esferas pretas, inclusive aqui na diáspora, né? Afinal de contas, uma Ielorixá, uma mestra quilombola, o que é senão uma grande sacerdotisa da palavra, né? Então, os Jelis são cientistas da palavra, guardiões da palavra e grandes servos da palavra. Natália, pesquisando um pouco aqui, né, sobre os griots, a gente descobre que também a música, né, tá indissociável, né, da prática desse sacerdócio, né, e como ela se desdobra, como ela vai influenciar, inclusive, a música norte-americana, né, o blues. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa a ideia da música não se separar, né, da história, da palavra, e só um comentário, assim, para acompanhar, né, o quanto a gente aprende por uma via colonizada, né, o que são os trovadores, né, europeus da Idade Média, mas a gente demora muito para ter o contato, né, com essa cultura, com essa herança africana. Então, fica só o comentário aqui também, para a gente pensar nas nossas educações colonizadoras, né? Obrigada, Natália. Isso está diretamente ligado àquela questão que eu falei do ritmo, né? A música tem uma forma espiritualizada de conduzir o conhecimento, o entendimento, a elevação, né? Então a música ela realmente vai perpassar aí todo o caminhar de um Jelly. Interessante você fazer essa associação com o trovador da Idade Média, né? Porque eles são completamente diferentes. O Jelly é um sacerdote espiritual, né? Ele, aliás, eu acho que essa frase é até redundante. Ele é um sacerdote, né? E ele vai trabalhar nas dimensões espirituais da palavra, né? Ele também é um ser de grande respeito na comunidade. Ele fala pelo rei, né? O rei não abre a boca. Quem abre a boca é o Jelly. Então ele é muito sábio. Muitas vezes fala somente através de sentenças proverbiais. Ou seja, códigos curtos, simples, que carregam uma floresta inteira de sabedoria. Então, realmente é muito caro para a gente conhecer somente os trovadores e não conhecer os Jelly, né? Lembrando que a palavra griot é uma palavra francesa que significa criado. Então, quando esses franceses colonizadores chegaram no Mali, eles entenderam, né, que o Jelly era um criado, mas a gente que vem estudando muito também através da ótica do Amadou Hampateba tem entendido que, na verdade, eles são muitas vezes superiores ao rei no sentido de serem muito louvados e respeitados. Nossa, que encantamento essa conversa. Tô gostando muito, não conhecia os Jellies. E aí eu tinha realmente essa dúvida e até perguntar antes de você comentar isso que você falou agora, Natália, sobre a questão da essencial diferença, né, entre o griot e o Jelly, né? E agora eu percebo que, na verdade, eu acho que é um pouco semelhante à nossa questão que a gente tem, talvez, entre diáspora e maafa, né, as nomenclaturas, as palavras, né, porque griot tá mais, como você falou, né, é uma palavra francesa, tá mais associada a um outro teor, um teor um pouco até de submissão, né, e o Jelly, na verdade, é isso que a gente tá entendendo como um mestre, né, uma pessoa que tem, por ter esses saberes e passar adiante, é muito considerado para a sociedade, para aquela nação, né? Então, né, quando a gente pensa nessa ideia de Jelly versus griot, na verdade a gente está falando, né, da mesma pessoa, mas a partir de óticas diferentes. Então é isso, o griot é o Jelly visto sob a ótica colonizadora e europeia. E o Jelly é visto de dentro, né, da sua própria comunidade. E aí é importante também dizer que os Jellies, eles se dividem em categorias. Então existem os Jellies que são historiadores, que são grandes genealogistas, que contam a história da sua comunidade a partir de grandes nascimentos, grandes acontecimentos, grandes guerras e falecimentos de pessoas memoráveis. Esses têm um compromisso com a palavra no sentido de que eles não podem florear, alterar, mentir, né? Para um Jelly, mentir não é uma possibilidade, né? Essa ideia de sacerdócio sugere justamente adequar sua vida a um ofício, e o ofício dele é ser um grande guardião da palavra. A gente tem o Jelly, que é chamado de Doma também, né? Que é um Jelly que está aí para grandes decisões, para pesar, né, em grandes julgamentos, em grandes momentos onde você precisa de um conselheiro. E os domas também têm um compromisso muito firme com a palavra, agindo assim como os genealogistas, né? Eles guardam as histórias de um lugar, por isso eles têm poder de julgamento, né? E aí a gente tem os chamados animadores, né? Que são os Jelly que trabalham com música, animam festas, e eles têm liberdade para florear as histórias, para tirar um sarro, para ser debochado. São os grandes contadores de causos, né? Mas todos eles são Jelly, todos eles têm um compromisso espiritual com a palavra. Hoje aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos com a nossa espetacular Natália Grillo, falando sobre os Jellies. Meu, olha, eu tô aqui completamente apaixonada, né, de estar escutando a Natália falando sobre. E, Natália, eu gostaria que você, né, falasse realmente o significado da palavra jelly. Porque eu, quando eu vi lá, né, naquela conversa que você teve com a nossa crush espetacular, Asen Jelly, você disse, né, que a palavra, né, jelly, tem um significado que eu não quero dar o spoiler aqui, né? Só tô, porque eu quero que você conte isso pra gente, né? De que circula, né? De que, enfim, é um significado de um líquido muito importante pro nosso corpo, né? Enfim, eu quero que você converse, fale pra gente, né? Eu quero que isso venha da sua voz, né? Porque é isso também, a palavra, por ser esse sopro, né? A voz que a emite também é muito importante, né? A gente guarda isso, né? Quando a gente escuta, né? Quando a gente escuta de determinada... a gente guarda o som, né? E aí, mesmo que, por exemplo, todas as vezes quando eu escuto essa palavra, eu escuto o som da sua voz, né, falando, enfim. E aí eu quero que você fale pra gente, de fato, né, esse significado da palavra jelly, né, que é que dentro da comunidade eles são esse líquido, né, eles são esse fluido, enfim. Bom, a palavra jelly na tradição bamana do Mali significa sangue. E tal qual sangue, os jellies circulam pelas veias da sua comunidade, oxigenando, levando vida, né? Preservando existências. Por isso ele é tão fundamental, o que demonstra, né, a importância que essas tradições dão à palavra, o lugar onde a palavra está, né? Uma palavra dada não se pode voltar atrás. Então, a gente está falando de pessoas que têm compromisso com a verdade. Não que lá não exista mentiras, mas que existe um cuidado mais especial, né, com a palavra. Existe um entendimento de que esses sacerdotes são, de fato, né, o sangue. Ai, meu, fico arrepiada, cara. Quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei arrepiada, meu. Uma palavra que significa sangue, né? Pela importância disso para a comunidade, né? Que é o que nutre o corpo, o que leva, né? O que é o sangue que faz o nosso corpo, né? É o que esses contadores, esses sacerdotes da palavra fazem com a comunidade. Nossa, eu fico arrepiada, eu fico emocionada. É espetacular. Natália, amada, gratidão profunda por tanto conhecimento, pelo seu tempo, por essa partilha. É um agradecimento de coração aqui de você estar com a gente no nosso terreiro de discussões e bulimentos. E eu gostaria que você deixasse aqui com a gente, né? Onde a gente mais pode te encontrar, né? Aonde a gente pode saber mais sobre o Aió, né? Que é um, meu, eu sigo, acho demais. Enfim, conte aqui pra gente das suas redes sociais, né? Onde a gente pode te encontrar, onde a gente pode ler mais sobre você, né? Conhecer mais sobre você, enfim. É assim, gente, é pra gente grudar na Natália Grillo, na Tatiana Henrique. Essas mulheres são espetaculares, assim, têm feito trabalhos belíssimos. E aí, apaixonades pelo tema de hoje? Nossa, eu tô caída de paixão. Daqui a pouco a gente volta com mais bulimentos. Diáspora. E aí, galera, sou Vinícius, do Jardim Robrô, Zona Leste de São Paulo. E eu não perco um programa do Diáspora. A cor da nossa cultura entre encontros e redes. Tamo junto, vamos assistir aí, galera. Eu não perco um. Aí, eu sou a cara da minha mãe, mas eu tenho a cor do meu pai. Eu tenho um temperamento igual da minha mãe. E eu me vejo igual meu pai. Eu acho que eu tô pensando demais. Eu tô tipo a Carol da Alfarra quando encontro os menores na pista. Eu reflito o trampo da vida e eu penso. Faltou pouco. É, Carol, sempre tá faltando. Mas tô planejando ficar rica esse ano. Vou tirar branco do trono pra minha vida melhorar. Eu acho que eu sou ambiciosa demais. Eu quero demais, por isso eu luto demais. O que não me acrescenta eu deixo pra trás, aí eu ouço. Sabrina, você é fria demais sim. Sou fria demais, mas hoje eu não sofro mais. Não por isso, não me permito. É que eu já me permiti demais. Fui usada demais, manipulada demais. Passada pra trás, porra. Fui burra demais. tanto faz. Quem vive de passado é o presidente. Quem sofre no presente é, gente, o futuro. E o futuro? A quem pertence? Eu só sei que eu tenho um passado porque ele ainda dói. Mas pensando comigo mesmo, o futuro só chega se a gente constrói. Caso contrário, vivemos um eterno presente, sendo esmagado pela realidade que nos colocam, nos colocamos, tempo passando e a idade chegando e na frente do espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela que eu? O espelho não me reconheceu. Quem sou eu? Quem eu fui? Me vejo sentada de frente para uma mata, com meus amigos de infância, era noite. E o pensamento: o que seremos? O que seremos? É o que hoje eu sou. Espelho não me acelera porque eu sou no meu tempo. É que eu já corri demais, tropecei demais, eu machuquei demais, eu gritei chega, eu não quero mais, eu quero é paz. Mas todo dia me querem na guerra, uma guerra planejada por homens brancos que se odeiam, mas não se matam, realizada por jovens negros que não se odeiam e se decapitam, amando de um capitão do mato. E eu acho que estamos nos matando demais, e eu acho que estão nos matando demais. Sabrina, você já tá falando demais, é que eu tô pique ancestrais, e não dá pra voltar atrás quando você já não sente medo. E sendo artista como Nina Simone, eu sei que vou pagar um preço, mas se os aplausos vêm de mão opressora, contente-se com meu desprezo. Espelho, espelho meu, eu sei porque não me reconheceu, a que eu ando mudada. Hoje eu me enxergo Sabrina, a revolucionária. Acabamos de ouvir a revolucionária poesia de Sabrina Azevedo. Sabrina é de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, é campeã do Campeonato Carioca de 2017 e em dezembro representou seu estado na competição nacional, ficando em terceiro lugar na semifinal. Sua poesia é feita de mulheres que a inspiram para inspirar outras. Gente, é espetacular essa menina. Ela tem um canal no YouTube, as poesias dela estão também em todas as plataformas. Enfim, eu acho demais. Bora lá, bora pesquisar, bora conhecer. Demais. Oi, meu nome é Ruth Oliveira, sou de São Paulo, professora da rede municipal. E curto muito o programa Diáspora, a cor da nossa cultura, de encontros e redes. Aqui é... E hoje aqui com a gente, Natália Grilo, que é pesquisadora das culturas negro-africanas e atua como produtora e educadora, desenvolvendo e realizando atividades para adultos e crianças em todo o Brasil, idealizadora dos projetos AIO, Encontro Negro de Tradição Oral, Festival Instrumental Mulambo, Jazz Agrário, Música e História e Elegba Oyá. Também é sócia na produtora de animação Estúdio Roncó. Lançou recentemente a revista De Cheiro, publicação online que dissemina conhecimentos acerca das culturas tradicionais africanas. Tempo é seu. Bom, para mim foi um grande prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite. Foi, de fato, uma honra. Vocês podem me encontrar no Instagram, no @preta.velha, tá? E o AIO vocês podem encontrar no @, também no Instagram, AIO com Y, né, sem acento, AIO Encontro Negro, tá? Lá vocês ficam sabendo de mais informações e dicas e tudo mais. Eu uso o meu perfil preta.velha como um grande lugar de escoamento das minhas pesquisas, dos meus estudos, das minhas reflexões, tá bom? Então, aguardo vocês por lá. Muito axé, desejo muita prosperidade para esse projeto, desejo vida longa e muita firmeza no caminhar. Até. Nossa, quanta emoção hoje nessa conversa. Obrigada, Natália. Eu queria terminar com uma reflexão, pensando que a palavra, ela não existe sem a escuta, né? Então, nesses tempos que a gente está vivendo, né, de tanta crueldade, de uma dureza que parece que não tem fim, uma das coisas mais bonitas é ter tempo, né? Abrir esse tempo para a escuta, por essa lealdade com a verdade mesmo.